Olha, eu tô aqui nesse momento movido de sentimento. Eu tô querendo abrir as linhas para dar conselhos para as pessoas. Tem gente que às vezes tem grandes porquês da vida, não sabe. Vamos para a abertura do mais um novo quadro? Vamos pro conselho aqui. Vamos, atenção, alô, alguém na linha ali, alô, por favor, alô, alguém? Boa noite, Marcola. Gostaria de agradecer a você a oportunidade, esse novo quadro que você está dando, para que possa nos aconselhar em relação a problemas particulares. Meu nome é Richardson, eu sou de Ponta Grossa, natural de Ponta Grossa, Paraná, tenho 24 anos. E o meu pai, ele está com uma desconfiança de que eu tenho tendências homossexuais, porque eu tenho um amiguinho que ele adora dormir lá em casa, sabe? E assim, como quando tá muito frio, a gente costuma usar o mesmo cobertor, deitar na mesma cama. Uma coisa assim, meio natural, sabe? E depois desse último carnaval, meu pai ficou mais desconfiado ainda, porque eu fui pro Rio de Janeiro desfilar na Mangueira. E ele me viu na ala das baianas. Não teve jeito, tava cheio de purpurina, sambando que nem um louco. Ah, meu amigo tava junto. O nome dele é o Alex. Saudade. Então, eu gostaria de aproveitar essa oportunidade que você tá oferecendo, Marcola, porque o meu pai, ele é muito bravo, sabe? É aqueles matuto caipira. E eu sei que se ele tiver certeza, ele vai acabar comigo. E eu também não tenho certeza se é isso que eu quero pra mim, Alex. Ai, então é isso, Marcola. Muito obrigado pela oportunidade. Um abraço. Olha, outro abraço pra você, meu querido Richard. Só vou te dizer uma coisa, não tenha medo, sabe? Você tem que fazer o quê? É seu pai, cara. Você tem laços ali, aquele amor fraterno, né? Se por acaso, né? Eu sei, coisas da vida acontecem, né? Momentos turbulentos, às vezes você está em dúvida, né? Acontece isso, né? Acontece. Ah, achei interessante a parte que ele falou que ele estava enrolado na coberta com um amigo, eles dividiam a mesma coberta. É, você vê ali. Enroladinho de salsicha. Exatamente, enroladinho de salsicha, né, querido? Mas olha, meu querido Richard, só vou dizer pra você, não tema, porque com os conselhos do Marcola não há problema. Se por acaso você for pressionado pelo seu pai chegar batendo a porta, bruto, né? Daquele jeito que você falou, matuto, chegar e virar e falar, meu filho, você é gay, você vira e fala, calma, pai. Isso não é jeito de falar com a sua princesinha. Ah, meu Deus do céu, vamos pra música aqui? Vamos pra música. Ah, esses conselhos que eu dou. Se ele estranhar seus trejeitos, fala que você tá jogando muito vôlei. Exatamente, tá jogando vôlei. Tá jogando, como me falaram no Anime Friends, os meus amigos da BWF. Um abraço pra eles, vamos pro som, já a gente volta aqui.